tão bonito sorriso, nunca se deve esconder. Tão bonito sorriso, nunca se deve esconder. Pode um dia sem aviso querer sorrir e não poder. Pode um dia sem aviso querer sorrir e não poder. Sorria sempre sem medo e não pensei mal nenhum. Sorria sempre sem medo e não pensei mal nenhum. Que o sorriso é o segredo na alma de cada um. Que o sorriso é o segredo na alma de cada um. Se alguém deixa de sorrir, vem-me logo ao pensamento. Se alguém deixa de sorrir, vem-me logo ao pensamento. Que tudo que está para vir não é falta de encantamento. Que tudo que está para vir não é falta de encantamento. Sorria, portanto, à toa, sorria sempre primeiro. Sorria, portanto, à toa, sorria sempre primeiro. O sorriso é coisa boa que pertence ao mundo inteiro. O sorriso é coisa boa que pertence ao mundo inteiro. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fato. Edição para quinta-feira, dia 30 de abril de 2015. Já cá estamos. Eu sou o Carlos Bonaparte e hoje iniciamos com um grande fado. Sorrisos é coisa boa, traz-nos, ou trouxe-nos, Vicente da Câmara. Até porque ontem foi o Dia Mundial do Sorriso, certo? Portanto, aqui estamos nós para fazer sorrir o nosso território e também dar voz à sua participação. A partir de agora, pode enviar um e-mail para carlosbonaparte@antenaweb.info. Volto a repetir, carlosbonaparte@antenaweb.info. E, a partir daí, vai então poder falar comigo e enviar o seu e-mail, deixar a sua dedicatória. É tudo agora mais fácil. E hoje então, ainda não temos dedicatórias, mas temos três temas que eu espero que gostem. O primeiro é de Fernanda Maria, chama-se Lisboa à Noite. Ficamos também com Os Cães do Tejo, a mítica versão de Filipe Duarte e, por fim, o tema de Tristão da Silva, com Naquela Janela Virada para o Mar. Três temas, três bonitas melodias, três fados para mim fantásticos, que eu espero que o auditório possa apreciar. Aos ouvintes, muito boa tarde e obrigado pela vossa presença. Vamos à música. Lisboa adormeceu, já se acenderá. Mil velas nos altares, sete colinas, guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços voluptuosos do seu Tejo. Cobriu a costa todo o céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa, amo todo lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa, ouviu cantar o fado,

deixei esse beijo e fui pular fora com a alma a sangrar, levando a ideia, os lábios que o beijo e aquela janela virada para o mar. Aquela janela virada para o mar. Marguei o mar alto, olhar as ondas uma a uma, preparando um assalto para fazer teu barco em espuma. Repara na quilha, bailando na crista das vagas gigantes que o querem tragar. Se não tens cautela, não pões mais a vista naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Se mais ainda houvesse mais portos correra, lembra-me em noites de meio do ar, dos olhos gaiados que estavam à espera naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastodonte, já caí cansado, viesse entregar na boca da mara e meio de fronte daquela janela virada para o mar. Daquela janela virada para o mar. Marguei no mar alto, olhar as ondas uma a uma, preparando um assalto entre montes de alma espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar como aquela noite que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Só fados bonitos estes que aqui ouvimos nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Quero a vossa participação e por isto mesmo convido-vos a escreverem-me um e-mail para carlosbonaparte@antenaweb.info. Nem eu estou habituado a tanta simplicidade. Agora na geral, ponto, rádio, antenaweb, quer dizer, também pode ser, mas este é mais simples. carlosbonaparte@antenaweb.info. E a partir daí, vai então deixar a sua dedicatória, a sua mensagem, eu vou escrever-lhe, a confirmar que recebeu o seu e-mail e dizer-lhe quando é que a dedicatória vai passar. E agora então vamos ouvir nesta edição os últimos três temas: Maria Alice com A Bruma da Noite, Manuel de Almeida com um fado que eu gosto muito chamado Pequenas Felicidades, e por fim, um fado que para mim é um emblema do Porto, mas não só. É um emblema de todo o fado a nível nacional. Ela chama-se Maria da Fé e diz-nos: cantarei até que a voz me doa. É um fado lindíssimo e que fecha a edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Aos ouvintes, muito obrigado pela vossa presença. Amanhã é 1 de maio, mas nós vamos estar de volta na mesma para mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Para si, ouvinte, muito boa tarde e até à próxima edição, ou seja, até amanhã, às 18 horas, aqui no canal 1, para mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Até lá! A bruma da noite, já farta de caminhar. Uma saudade sentia e sem saber sofria para sempre o teu olhar.

à saudade, à tristeza que magoa. É o amor de quem ama e morre ausente. Cantarei até que a voz me doa. Voz me doa o amor e a paz cheia de esperança, ao sorriso, a alegria da criança. Cantarei até que a voz, que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa. Que a voz, que a voz.